Sujo. Todos bem-vindos. A partir de agora pra vocês, vem Pop Saudade. A super máquina do tempo. A super máquina do tempo. Prepare-se. Prepare-se. Agora, ele inicia a sua apresentação. Esse é Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Para lhe proporcionar o mais cristalino som em altíssima definição de som, os efeitos de luzes vai lhe encantar. E imagens que fazem a sua viagem ficar mais completa. E com o seu trio da humildade, que fazem a diferença e fazem você viajar. Alô, viajou! As melhores saudades. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E DJ Dalton, o pretinho da saudade. Já estamos aqui na Viajou! E o DJ Neto, o maestro do pó. O aniversariante da noite, DJ Neto! Começar a apresentação do Pop Saudade aqui na Via Show. Obrigado, meu maestro, DJ Rebelde. Você, como sempre, arrebentando. Tem que tirar o chapéu, meu irmão. Obrigado! Bora que o Pretinho vai começando assim na Via Show. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco 3D. E acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Ei! Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, Pop Saudade. Você fez a minha cabeça. E a gente começa a abraçar os amigos, nossos fã-clubes, seguidores, os simpatizantes, que hoje vieram curtir o aniversário do maestro aqui na Via Show, tá bom? Vamos lá! Toda essa gente parece você, DJ Dalton. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me pra você. Pop Saudade. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Pop. Coisa de louco, Pop. Como você fez a minha cabeça. Pop Saudade. Super máquina do tempo. Assis Produções, CDs ao vivo. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Aonde? No fliperama. E o Rebelde? Na lanchonete. Lá no Silva Lanches. Todo lazer me lembra você. Ah, ladrão! Bora, meu maestro! Coisa de louco. Silva da Marambaia tá na área. Olha o grito! Coisa de louco. Você fez a minha cabeça. Pop, Pop Saudade. meu pequenino amor. Que saudade de você. Um abraço especial, parceiro Nélio, aí dos Covardes da Saudade, na companhia da sua primeira dama, Rose, e também a Késsia, aqui com a gente, curtindo. Um abraço! Meu pequenino amor. Bora, Nélio! Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Deixa eu começar pela minha esquerda, da nossa velha guarda da saudade, sempre aqui ao lado do Pai Saudade. Obrigado, meu irmão. Preto, Rivaldo, a dona Carmen, e o agente curtindo o som do pop, hein? Alô, Kelly! Avisando também pra nossa família Saudade, não pague mais de R$22 no balde, tá bom, gente? Se você pagar, se tiver cobrando você, você pode chegar aí com a direção da festa, tá bom? Vamos lá! Minhas pobretes vão chegando devagarinho pra curtir o aniversário do maestro, hein? Vamos lá! Leandrinho Caceteiro tá na área. A ladrão! Você me diz palavras bonitas, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Abraçada, meu esportinho do Brega, já tô na área. Aqui com a gente, bora, Rainha. E aí, Rainha? Um abraço do Pretinho! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar. parceiro Marlon, Big Big Show. Tá falando com a gente, chegando junto pra curtir o aniversário do maestro. Bora, meu irmão! Então vem, senta logo ao meu lado e diz que a mana não está. Pop Saudade. Ela quer tomar o lugar da Beth. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah. Isso vai dar confusão no meu coração. Bora, Paulão. A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Dá uma forra pro pretinho, ajuda aí, duvida. Quando eu chego para namorar, ela abre a porta pra mim. Se senta logo ao meu lado, diz que a Karina não está. Ela quer tomar o lugar da Beth. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh. 3D. Isso vai dar confusão no meu coração. Meu parceiro Jefferson, aqui com a gente lá do Rubi, hoje nos fazendo uma visita aqui na Via Show. Bora, meu pop! A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Eu chego para namorar, ela abre a porta pra mim. Pop Saudade. Se senta logo ao meu lado e diz que a mana não está. Ela quer tomar o lugar da Beth. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh yeah. Aham. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. 3D. Beijei os seus lábios e senti. Nosso Júlio Cheiro já chegando junto com a gente pra curtir. Perdi. Aniversário do maestro! Com a solidão. Vamos lá! Eu quero viver. Amiga Flaviane! Anne Patrícia tá na área! Tudo te soltaram foi! Que a bola. William Cachorrão! Você ilumina os olhos meus, estrela de luz! Deixa pra lá, deixa pra lá! Viajou! hoje o Pop Saudade, o Príncipe Negro Retrô, pra fazer o aniversário do maestro do Pop, DJ Neto. Tá só começando e tem muita coisa boa pra acontecer, meu irmão. Bora, Big Big, vem. Quero sentir seu. Vem, Chuchu. Em mim, eu não posso resistir. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Bora, meu gordinho. Quero estar só com você. Amada amante. Lindo de corpo. Beijei os seus lábios. Senti por todo esse. O importante que é qualidade, papai. Perdi com a solidão. Deixa pra lá. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Que adoro. Você ilumina os olhos meus. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Bora viajar, não viajou! Meu coração de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Ai, meu violão! Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava. E a noite me beija. Alô, Neto, então chega aí, maestro. Até antes de dormir. E eu, oh! Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Até antes de dormir, eu era louco por você e não sabia. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. 3D que não vem. Bora, China viajou! Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Abraçando toda a família que chega hoje junto pra curtir o aniversário do maestro aqui no Pop Saudade, aqui na Via Show, junto com o Príncipe Negro Retrô e o nosso Pop. E a gente vai detonando por aqui. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que é o baixão de ojão de coração. De meu bem. Aqui no Pop. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Daltoro. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Passando meu tio de Salvaterra e amiga Franci Única, aqui com a gente, curtindo essa galera considerada aqui no Pop Saudade. Alô, meus guerreiros! Bora, Júlio Pitu. Bora, meu irmão! Você não pode mais. 3D. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem... Meu bem, sem você aqui viajou! Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Parceiro Wilson Marinho já tá na área. E equipe, bora bailar aqui do Pop Saudade. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. E tudo? Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Deixa eu abraçar o parceiro Fernandinho, a Núbia Alves, o parceiro Maicon Souza e o parceiro Douglas B. BH, aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade. Um abraço! Ela vem cheia de maldade. Olha o bigodinho, meu irmão. Meu coração. Silva da Marabaia. Bora! Fala, maluquinho. Pra te esquecer. Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão. Em novembro tá chegando o novo manto dos Justiceiros. E aniversário, festa de 3 anos dos Justiceiros da Saudade. E vai ser muita onda, meu irmão. Aguarde. Alô, Marcondi! Vamos pra cima, meu irmão. Bora, meus potentes. Aqui na Via Show. Vamos lá! Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui é só saudade. E agora? Quanto mais eu brigo, gosto de você. E o Pratinho vai fazendo assim na Via Show. O melhor da briga é reconhecer. coração. É um amor novo que nasce e faz explodir o coração. Saudade. É lindo te ter de novo em meus braços. Pop Saudade. Gostoso é sentir teu perfume no ar. Vamos lá, família! E ter teus carinhos, teu corpo todinho, e a vida inteira te ter para amar. E aí? Bora, Rivaldo, Maté, Cigalo, Ladrão. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo, eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. DJ Dalton, Pretinho da Saudade. E a gente vai só começando o aniversário do maestro aqui na Via Show. Príncipe Negro e Pop Saudade, hoje juntos nessa grande festa, pra fazer você viajar. Aniversário do DJ Neto! E a gente vai detonando. É lindo te ter de novo em meus braços. Gostoso é sentir teu perfume no ar. E ter teus carinhos. Bilu, a gente lá no IES. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo. O parceiro Francinei, a Francinete e o parceiro Afonso, lindo. Os primos do Assis Produções estão na área. Esquece a briga de uma vez. DJ Dalton, no Pop Saudade 3D. Abri a janela e o sol nasceu. Pop! Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. O seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Um abraço especial, parceiro Guilherme do Satélite, aqui com a gente, para coxinha de aniversário do maestro. Ainda um abraço! Te ama, tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E aí, viajou! E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Os potentes do brega. Hoje pra curtir o aniversário do maestro aqui na Via Show. E o Pretinho vai detonando. Bora, meus velha guarda. E aí? Eu só quero amar. E as papéis estão na área, hein? Mais uma vez. Bora, Via Show! Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Então chega aí, maestro. Amanhã domingo tem Pop Saudade nas Defa, ali na João Paulo II, atrás do Cidade Folia, e você é o nosso convidado especial. Amanhã Pop nas Defa, vamos lá! Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Águas lindas. Falar com você. De engraçado! O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar. Pedro Jobson, desejo. Seu grande amor, Rai. Aqui no Pop Saudade. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos. Tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Esta noite de tanto te amar. Olha a pretinha digital. É João Bilambi chegando junto. Bora, meu irmão. Hoje tem o Jerecá ao vivo. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Tu quer, rapaz? Quero matar meu desejo, te dando mil beijos. Tua boca beija. Bora, viajou! Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos. Tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. De sonhos e sabor. Você é minha vida, uma história escondida de um homem do galo. Yeah, yeah. A sua cabeça domina os espaços no meu coração. Mas velha guarda que sempre curtindo Pop Saudade. Força pra fazer minha vida ter mais razão. Alô, meu justiceiro. Você é a paz que eu tenho na vida. Vida. Os Justiceiros da Saudade. No Pop Saudade 3D. que eu tenho na vida. Tá chegando um novo mando dos justiceiros. E a festa de 3 anos vai ser muita onda, meu irmão. Vida. Sigo! Bora, Marcos, bora, Marcos! Um abraço! A gente se ama, se chama apenas no olhar. E falamos juntos, mesmo assunto, no mesmo lugar. Comemos, bebemos, sorrimos com a mesma emoção. Alô, Neto, não, chega aí. Eu sinto que nós somos dois corpos iguais num só coração. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Na vida. Na vida. Yeah, yeah. Você é a paz. Saudade no pop é assim. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das 6. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Nossa Mulher Maravilha dos Justiceiros da Saudade. Hoje também para brilhantar o aniversário do maestro. Como na letra da canção. Um abraço do Pretinho. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar. Aqueles momentos de amor. Momentos de amor. Momentos de amor. O parceiro Nélio dos Covardes, a primeira dama. Hoje pra viajar aqui no Papo Saudade. Um abraço! Sigo! Passeios pela tarde. Sessão das 6. Digitar! E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas. Bora, Rivaldo, tô no deserto, duvido. Como na letra da canção. Meus guerreiros da saudade, aqui com a gente para curtir o aniversário do maestro. Tamo junto! Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passei ao lado dela. O que eu tinha repartia só com ela. E o verso que eu fazia era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Nossa vida já não era mais aquela. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivia ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela. Quando todo meu amor era pra ela. Mas não, chega aí, velha guarda. Voando eu e ela. Nosso amor se derretendo, feito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. Ei! Ela então ficou só. Tony Cabral ficou só. Só saudade ficou. Tigaça! Bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Quantas vezes eu chorei pensando... Meu parceiro Quinho Saudade chegando junto no circuito. Bora, Quinho! Ao lado dela, cadê a Valéria? Vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se derretendo feito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, sua saudade ficou. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Bem, bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. Essa mulher maravilha dos Juticeiros, aqui com a gente viajando. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente. Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei, não sei viver sem ter você. Olha a gente na barraca da tia Francis. Tem um delicioso tacacá, o vatapá, o salpicão, a chapa mista, o arroz paraense, o arroz com galinha, o arroz com charque, aquele gostoso pastel, aquela macarronada só o filé, e pra matar a ressaca, aquela sopa. Alô, tia Francis! Fique aqui bem junto a mim. E o meu maestro, o príncipe. Você precisa saber que eu preciso muito, muito de você. E não, oh! Não há razão pra me dizer que me esqueceu. DJ Dalton, seu coração, Pop! Não tenho certeza ainda é meu. E aí? Esqueça tudo que falamos, esqueça que nós dois brigamos. Ei, Cacá! Porque te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre teu. Meu grande amor, por favor não chore assim, o nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que vai ficar mais um CD pra coleção do meu parceiro Rivaldo Pop. Vem ouvir lá no setor dele. Bora, Rivaldo! Você precisa saber que eu preciso muito, muito. Bora começar a trocar esses CDs, né, Rivaldo? Vai! Não há razão pra me dizer que me esqueceu. Seu coração, tenho certeza. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Meu parceiro jovem, o rei da bike tá na área. Olha o Pantera Velha Guarda, meu irmão. Bora, viajou! E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Os Lambi Lambi estão na área pra curtir o aniversário do maestro. Foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Equipe Lambi Lambi no Pop Saudade 3D. Você vai ser todo meu. Ah, você quer o pretinho, é? Todo meu. Ô, oh, mulher dona, todo meu. DJ Dalton, pretinho da saudade. Pop Saudade, o Príncipe Retrô. Hoje no aniversário do maestro DJ Neto. E a gente vai detonando por aqui. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pop! Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei. Samba especial de Bruno Lassas Nova. Pra Tatiane, com muito amor. Você não aceitou. Segundo. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. O mundo gira e tudo pode acontecer, cara. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. E vai dançando assim. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu interesse. Bora, viajou! Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Alô, Mega! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se... Alô, maestro, não chega aí, Neto! Ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo. Empresária Fabiola Star, a mulher do VRA. Outra hora pra... Bora, Mega! Acende uma luz na casa do cego aí, duvido. Tamo no deserto, meu irmão. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Cara e correia. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data. Olha o Pio Azul, tá na área, Bilu. Nossos guerreiros da saudade, hoje pra curtir o aniversário do maestro Silva da Marambaia. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder. Neto, não chega aí, meu maestro. Rapidola. Bora viajar, assina, viajou. Meu parceiro Marlon, velha guarda do tempo do Vascão, meu irmão. Bora, Marlon. Big, big show. Beijo no teu coração, meu chuchu. E aí, Big? E aí, ó? Pois te encontrei. Ué, não. Não vou te perder. Eu quero te amar. Merimãe. Bora, Val. Rayane, tio Naldo. Bora! Tu se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Não pense duas vezes. Sugar baby love, sugar baby love, não quero te ver triste. Oh, oh, oh, oh. Deixou meu maestro, não chega aí com o Prestinho, rapidola. Urgente, Neto. Bora viajar, sim, viajou. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só restou na mente de um poeta que ele não. É o hino do Ilha Cachorrão! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra. Ai. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. É só uma mixaria, deixa de frescura que nem dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer. Ai, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Chegando assim é Marcelo Cão. Deixa pra lá, deixa pra lá. Só começando o aniversário do maestro. Tem muita coisa boa pra acontecer. Logo mais tem a volta do Príncipe Retrô com Edilson Edielson. Vamos lá! Minha poesia. Aí depois volta o Pop Saudade com o nosso maestro aniversariante e o Covarde da Saudade, meu irmão. Uma alegria em cantar. Quem escolheu teu amor para mim? Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Pop Saudade. Vivo a te adorar, Nadir, minha flor querida. Pop Saudade 3D. Aniversário do maestro na Via Show. E a família vai invadindo pra curtir! Nadir, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. É que o Rivaldo tá quieto hoje, bem. Impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Ah, já sei por quê. Amanhã tem Pop Saudade, lá nas Defa, atrás do Cidade Folia, na João Paulo, e tá todo mundo convidado. Temos bônus aqui da festa, tá bom, gente? Lá das Defa. Você pode chegar aqui com o Bilu e pegar o seu. Mais bela do meu jardim, foi a fada encantada, quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Ei, Nadir! Vivo a te adorar. Desgraçada. Nadir, minha flor querida. DJ Dalton, no Pop Saudade 3D. Na fonte dos seus olhos, sede, me embala nos seus braços, faça-me sonhar, me leva pro seu colo, pode me ninar. O Pretinho. Me cubra de carinho pra cessar meu frio, fala em meus ouvidos, me causa arrepios, alisa meus cabelos, tira o meu medo. Nós somos justiceiros da saudade, aqui do ladinho, no Papo Saudade, meu irmão. Um abraço! Égua, tio Pé, meu irmão. Tio Pé, aquele. O nosso casal, o Xodó, já tá na área. Hoje de chapéu, né, tio Pé? É. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Pretinha digital, nossos lambi-lambi já estão na área. Prato preferido, no meu primeiro pulo, posso te apanhar. Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu... Deixa eu tocar a música do Bilu aqui. Vou te apanhar. Viajou! Sou um gato louco, carinho, oh, oh, oh, carente de amor, é como eu estou, venha me fazer. Cadê o Bilu? Por favor. Bora, Val! Quebra esse gelo, aristocrata. Pro chão, no chão também bom. Bora, meu maestro! DJ Rebelde, o homem do pureza, a desgraçar. Terça-feira eu vou lá, Rebelde. Prepara teu popopô. Não vai não. Ele não vai não. Vou sim, cara. Pop! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Bora, velha guarda! A próxima música do Paulão. Obrigado, Carmen. Obrigado de coração. Depois da girafa, pra mim, você é o maior, viu? Com amor e abala meu coração. Sabe o que é nós, Carmen? Um abraço! É paixão que me deixa em cima. Esperar pelo Rivaldo não dá. Só mesmo apaixonado. Cima! Eu não quero te perder. É paixão. E a Morena da Moto. É ciúme. Eu morro de amor por você. Quem é esse cara que... Um abraço especial, minhas consideradas da 25 chegando junto. Meu parceiro Mauri, a Pig e a Deane. Você é o mesmo que... Vai curtir o aniversário do maestro do pop. Bora, Beitão! Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. Só falar em ladrão, o Brito aparece. É mais... Meu patrão, Brito da Pivida. E a Sol Carreira Solo, chegando junto. Eu não quero te perder. Quando você me quiser, quando resolver me amar, lá no Guamã, será que eu vou acreditar? Lá no Pureza, será que eu vou? Não sei. Você já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, o Pretinho, merecer seus olhos lindos em mim, Dalto. Toda manhã. E a gente detona assim na Via Show. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Hoje também aí tem o lançamento do novo manto. As nossas fanáticas, claro que sim. Quando você me... Bora, minha irmã, e... Quando resolver me amar, será que eu... Minha irmã, e o Bilo fica só de olho em ti, minha irmã. Será que eu vou? Não sei. Cala a boca, cagueta. Já lhe abri meu corpo. Olha a Marcinha, Marcia Fantástica. Você me deixou. E aí, Marcia? Chão. Cadê? Com aquele olhar de quem não quer. Deixa pra lá. De quem não vi. Meu pensamento é ser de você. Mereço seus olhos lindos em mim. Toda manhã. Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Marcelo Cão, o que tu quer tá mole. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Deixa eu abraçar meu parceiro Nelsinho e a amiga Lu Glamour, a nossa rasca de dinheiro chegando junto. E deixar tudo acontecer. Bora, meus guerreiros! E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Os guerreiros já estão em peso no Pop Saudade 3D. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. Há momentos no tempo em que paro e penso. Os potentes do brega. Não há mais tempo a perder com você. Os velha guarda do Pop Saudade 3D. Bora, vem então! Todos jogam. Quinho Saudade, a Valéria tá por ali. Faz parte dos amigos da Saudade Futebol Pelada. Vamos lá! Aproveitar. Pantera Velha Guarda tá na. Que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Que há tempos incertos. Torna tudo concreto. fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Já chegando junto com a gente, nossos amigos do Copo lá do Curió. Me senti tão envolvente. Essa galera chega e boa, minha irmã. No teu corpo quente. Bora, Balso Cleia! Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo. Aí ela chega e fala assim, pretinho desgraçado. Mas é legal demais fazer amor contigo. Ei! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções.